Alô? Cartão telefônico novinho com todos os créditos, R$ 5 com Mastercard. Banquinho para sentar e esperar eu atender o telefone, R$ 35. Deixar o seu recado para mim após o sinal. Não tem preço. Existem coisas na vida que não têm preço. Para todas as outras existe Mastercard. Mastercard. Bem que podia ter patrocinado esta mensagem.